Olá, olá, assinante desse site maravilhoso! Eu estou de férias, mas o assinante do site não pode ficar sem o nosso conteúdo, né, Davis? Exatamente, Tony Curti. Você está de férias e veio do futuro para este podcast maravilhoso para o nosso querido assinante. Exatamente. Vamos falar de coisa boa? Vamos lá. TechPix? Ah, ia ser bom, hein? TechPix ia ser bacana. Iogurteira Top Term. Ainda existe a Iogurteira Top Term? Não, sim. A Araci? É, Araci, a iogurteira. Eu acho que ela agora deve é só ômega 3. Não, é ômega 3 que ela vende só. Acho que o iogurte foi o que levou a Araci ao sucesso, mas depois disso não teve mais. Deivão, falando em boas notícias, teremos a novela Sassaricando de novo no Viva, né? Mas a informação oficial é da entrevista lá da diretora do Viva que eu te mandei no WhatsApp ou é algo... Vou procurar a fonte para no próximo podcast informar melhor. É, não, ela falou aqui em agosto Mulheres Apaixonadas e em setembro Sassaricando, que já foi reprisado no Viva, inclusive, mas não custa nada ver de novo. Que tem a presença aí do grande atleta de futebol americano Alexandre Frota e também Cláudia Raia, uma excelente performance. Deivão, vamos falar de Prime Time? Bora lá! Então, Prime Time são jogos de horário nobre nos Estados Unidos. Por que eles são importantes? Porque aqui no Brasil, todos os jogos são transmitidos em audiência nacional, né? Não é como se, sei lá, São Paulo assistisse só os Patriots e Recife assistisse só os Packers, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos funciona que nem o futebol aqui no Brasil, né? Então, no Rio passa Flamengo e Vasco, etc. E em São Paulo passa São Paulo, Corinthians, Palmeiras, etc. Nos Estados Unidos, as transmissões são locais no período da tarde. As transmissões que têm abrangência nacional nos Estados Unidos são aquelas do horário nobre, ou seja, da noite. Então, o Sunday Night, Monday Night, o Thursday Night e aqueles jogos de sábado, eles são transmitidos de noite e para o país inteiro nos Estados Unidos. Mesmo o Monday Night Football, que é da ESPN americana, que é TV a cabo, como a ABC, que é TV aberta, é uma emissora irmã da ESPN, nos mercados locais, passa na ABC. Então, necessariamente, o país inteiro assiste jogos do horário nobre, né, Davis? E queira ou não, esses jogos de horário nobre, eles constroem narrativas, né? Exatamente. São os jogos que todo mundo vê, é o jogo que o cara vê com a família, é o jogo que aqui no Brasil também é mais visto, né, Curti? São os jogos mais vistos, os jogos da noite. Sim. Ainda mais depois que acabou o horário de verão, né? Exatamente. Que esse ano não teve, no ano passado não teve, espero que esse ano, pro bem da minha saúde física, não tenha também. Mas e constrói narrativas como a do Josh Rosen em 2018, por exemplo, né? Em 2018, em que ele Josh teve Rosen? Sim, o Thursday Night contra os Broncos, 5 sacks, não foi uma coisa assim? É, desastroso, com interceptação retornada para touchdown, esse tipo de coisa. Dali se criou uma narrativa em torno do Josh Rosen que ele não conseguiu escapar mais. É um exemplo foi que me vem assim. O ponto, assim, de partida para a espiral negativa dele. E os Rams passaram um pouco por isso também, né? Porque houve dois jogos de horário nobre em 2018 mesmo, né? No ano que eles chegaram no Super Bowl, contra os Eagles e contra os Bears, que a gente viu o ataque dos Rams pifando. Exatamente. Contra boas defesas. Então isso acabou criando narrativa. Óbvio que existem outras tantas, mas a gente não tem como citar, até porque de cabeça tal, teria que pesquisar, mas de cabeça me lembro dessas aí em horário nobre. E também o Mahomes, né? O Mahomes fez aquele passe de esquerda num horário nobre, no Thursday Night contra os Broncos. É verdade, Thursday Night Football contra os Broncos, e eu lembro bem que foi uma tristeza. O Lamar Jackson no passado contra os Patriots também foi no horário nobre, acho que aquele foi o momento que o Lamar explodiu de vez na temporada passada. Então, são jogos importantes, né? A NFL, obviamente, coloca os times mais fortes. Claro que é respeitado também o tamanho do mercado consumidor. Acho que esse vai ser o terceiro ano seguido que a gente vai ter Bears e Rams num horário nobre, se não me engano, no Monday Night Football, neste ano. Ano passado foi no Sunday Night. Também porque Los Angeles e Chicago, respectivamente, segundo e terceiro maior mercado consumidor dos Estados Unidos. Então, é meio que uma fórmula que junta o tamanho do mercado com a relevância do time para o campeonato, né? Em termos de favoritismo e etc. Atratividade, diríamos assim, né? A o quê? Atratividade. Exato, a atratividade. Então, meu querido David Chiodini, você separou aqui alguns jogos e a gente vai conversar sobre eles. Eu acho que o mais importante de todos aqui, até porque esse aqui a gente tem certeza que vai acontecer, porque vale lembrar, o Sunday Night Football, ele tem um critério de troca flexível, né, de jogos para adequar o calendário. Ele pode ter jogos que mudam, tá? Mas é o único dos prime times, os outros não. Diga. Mas é só desculpa, a partir de alguma semana ou não? É toda semana eles podem trocar. Eu acho que é só pra frente, né? Tem uma fórmula, é Sunday Night Football, eu não lembro de cor, confesso que não lembro de cor, porque não dá pra lembrar tudo de cor. Eu não lembro a maioria dessas coisas. Mas eu tô entrando aqui na NFL.com, começa na semana 5, da semana 5 à semana 17, da semana 5 à semana 10, dois jogos podem ser substituídos só. Ah, tá. E aí tem todo um trâmite, uma negociação com a Fox e com a CBS, que são as emissoras que passam os jogos da tarde, né, também para elas não serem prejudicadas. Até por conta disso a gente tinha uma expectativa forte de ter Buccaneers e Packers e Buccaneers e Chiefs, ou seja, Brady e Rodgers, Brady e Mahomes, no horário nobre. Isso não vai acontecer. E suponho que isso não vai acontecer justamente para a NFL dar uma colher de chá aí para a CBS e para a Fox. Como há dois anos a gente viu um Steelers e Patriots, não sei se você lembra, Davis, que praticamente era uma final antecipada da AFC, naquela temporada regular, sim. A expectativa era essa, e aquele jogo acabou sendo da tarde, acabou sendo da CBS. Então, não necessariamente todos os melhores jogos estarão no horário nobre, eles têm que acomodar interesses, etc. Mas a maioria deles está. Então, vamos começar aqui. Chiefs e Ravens, o Monday Night Football da semana 3. Em tese, é o melhor jogo da temporada, porque os dois últimos confrontos entre Chiefs e Ravens foram para lá de emocionantes. O primeiro confronto entre Lamar e Mahomes, inclusive, foi para prorrogação em 2018. O Mahomes foi MVP em 2018, o Lamar MVP em 2019, o Mahomes foi MVP do Super Bowl. Então, são os dois favoritos da Conferência Americana, né? Sim, eu até citei num texto que eu escrevi essa semana que são os dois bichos papões dessa AFC, que não tem outros bichos papões, digamos assim, né? Então, Chiefs e Ravens é um jogo que eu tenho muita expectativa. Primeiro, a defesa dos Ravens é muito boa, né? Consegue deixar o Mahomes desconfortável, que é uma coisa que a gente sabe que é extremamente difícil. O Lamar é um jogador sensacional, capaz de pontuar, de conduzir ataques que pontuem a ponto de bater o Patrick Mahomes, que hoje é uma coisa difícil na liga. Então eu tenho essa expectativa muito por isso. É um jogo de muito equilíbrio e é um jogo que eu espero, assim, apesar de defesas que são boas no geral, muitos pontos, cara. É um jogo de muitos pontos, de muitas jogadas explosivas. Essa é a melhor definição. Exatamente, e uma promessa de um jogo disputado, né? Porque nos dois últimos anos foi assim, como eu falei, em 2018 houve prorrogação e o Lamar Jackson não era o mesmo quarterback que é hoje, né? E que foi na temporada passada, até mesmo o Mahomes evoluiu bastante, inclusive só pegando aquele fio da meada do argumento de colocar o cara no banco para lapidar e papapipapopó, vale lembrar, meu querido David Chiodini, que o Mahomes chegou a falar que ele evoluiu muito lendo defesas na última temporada. Desde que ele começou a jogar, né? Exato. Então, é algo, assim, notório como ir para campo é muito importante, né? Então, enfim, é algo para a gente ficar de olho aí na temporada regular e já na semana 3, né? Exatamente, na semana 3, já para... É um pé na porta, diríamos assim, né, na semana 3. E só falando sobre o que você falou do Mahomes, a velocidade do jogo é muito diferente da velocidade de treino. A intensidade de jogo de treino. E eu tenho certeza que um dos times que mais força o Mahomes a acelerar o jogo e a processar o jogo rápido é o Baltimore Ravens, porque é uma defesa que abusa de blitz, é uma defesa que tem N formações diferentes e que tem uma secundária muito eficiente. Então isso acelera o jogo do Mahomes e aumenta a chance de ele errar. Tá? Então é gostoso quando a gente tem o Mahomes com chance de errar, porque é muito raro nos últimos tempos, né? Exato, e os Ravens, um dos times que mais mandaram blitzes, né, na temporada passada, coisa o quê? De 50%, foi realmente uma coisa, assim, impressionante. Então, meu querido Dave Chiodini, onde que estávamos mesmo, assim, no primeiro jogo, né, temos bastante aqui pra falar, temos 5 jogos. É o jogo mais impactante do horário nobre? Pra mim, sim. Claro que isso pode mudar conforme a temporada aconteça, alguns outros jogos podem ganhar... uma relevância maior, mas no momento é o jogo que eu mais espero da temporada, é Chiefs e Ravens. Você acha? Ah, tem um ponto que a gente precisa falar, hein? Só tem uma folga agora por conferência. Ah, é verdade, porque mudou o calendário, coisa, né? Só tem uma folga. É, não, o calendário ainda não mudou. O que mudou é o número de times que vão para os playoffs. Folga, desculpa, dos playoffs mudou. Isso, quando eu falei calendário, quis dizer da pós-temporada. Exato, são 7 times que vão para os playoffs por conferência. Então, esse jogo pode definir como critério de desempate inicial, sobretudo entre times com divisões distintas, por assim dizer, o critério de desempate inicial é o confronto direto. Muito bem lembrado, então, cara. A gente pode ter aí Chiefs e Ravens, que estão na primeira prateleira como principais times da Conferência Americana, duelando já na semana 3, num jogo que pode ter ramificações profundas nos playoffs da Conferência Americana como um todo. Não só o home field advantage, que antes era muito importante, claro, a gente fala, os playoffs, o caminho para o Super Bowl na Conferência Americana, passa por Kansas City, papipapó, mas também a folga, né? O time que perder aqui pode acabar jogando a partida de wild card, o segundo colocado da conferência agora. Ele joga o wild card lembrando. Isso, Davis. É bom demais, cara. Gostei demais. Essa mudança me agrada. Ter só um time que vai ter a folga na primeira rodada. Acho que isso vai trazer uma competitividade mais interessante para o final de temporada. E vale lembrar também, Davis, que o calendário do Monday Night Football tá mais forte neste ano, né? Sim. Depois de algum tempo que a gente olhava assim, nossa, o calendário tá ruim e tal, o calendário tá melhor neste ano do Monday Night, até por conta do calendário não poder ser mudado do Monday Night Football por questões de logísticas, né? Porque se você troca o jogo, geralmente na semana de véspera. E aí tem gente que viaja para ver a partida e já marcou hotel e etc. No domingo à noite é mais fácil de acomodar do que trazer de segunda para outro dia. Mesma coisa o jogo de quinta-feira. Então a NFL deu uma reforçada no calendário do Monday Night. Isso é bom. Nos Estados Unidos, vale lembrar também, o Monday Night Football vai ter uma dupla diferente, né? O Joe Tessitore e o Booger McFarland não estarão mais como narrador e comentarista aí do Monday Night Football lá nos Estados Unidos. Segundo jogo que você parou aqui, você separou em ordem de melhores ou você só foi... Tá em ordem cronológica, né? Tá em ordem cronológica. Tem um aqui que tá fora, mas aqui, você pula pro terceiro e depois volta pro segundo que vai ficar na cronológica. Não, Davis. Não? Deixa eu ver aqui o que eu te mandei. Os piores prime time, você tem que pular pro terceiro. Isso, desculpa. Os melhores tá em cronológica. Bills e 49ers, estamos de volta em 1993. E que jogo que interessante que vai ser Bills e 49ers pra mim, cara. E eu concordo com você. Vamos voltar a 1993, tomara que com neve. Não sei se nesse momento já neva nos Estados Unidos. Mas tá nevando agora. Tá nevando agora em maio. Isso aí não dá pra prever. Olha, eu não sabia disso. Não tava por dentro. Mas tomara que com neve, eu quero ver, vai ser duas defesas, pra mim, top 5 da NFL. Vão dar muita dificuldade pro Josh Allen e pro Big Ben, e é daí que vem a minha grande expectativa pra esse jogo. Não. Pro Garópolo. Pro Garópolo, desculpa. Josh Allen, tô com o Bills na cabeça. Que eu tava vendo um negócio sobre o Bills antes. E então vai ser duas defesas que vão dar muita dificuldade pros ataques, e é aí nisso que passa a minha grande expectativa por esse jogo. Exatamente. E sabe o que eu acho dessa partida, Davis? Você acabou de elogiar as defesas, e de fato são uma das melhores defesas da NFL, tanto o Bills como os 49ers. Os 49ers acho que já é fato notório isso, né? E os Bills a gente até chegou a mencionar no podcast aberto da Divisão Leste da Conferência Americana sobre o draft. Mas quem vai decidir aqui são os quarterbacks. E não porque a NFL é uma liga de quarterbacks, mas porque justamente as defesas são tão boas que o quarterback que nesse jogo, Garoppolo ou Josh Allen, que são dois quarterbacks que entram contestados nessa próxima temporada. Por mais que o Garoppolo tenha levado o San Francisco 49ers até o Super Bowl, a gente viu o que aconteceu no Super Bowl, ele tendo novamente problemas com o trabalho de pés, a interceptação que ele lançou de olho fechado, aquele overthrow para o Manuel Sanders no final da partida, que poderia ter dado o título a San Francisco. Então ele entra contestado, não tem como, da mesma forma que o Jared Goff entrou contestado na temporada passada, né? Acho que pelo menos contestado a gente pode dizer, inclusive sobre o Garoppolo, tem um texto muito importante e interessante que o Davis escreveu lá no Pro Football. E o quarterback vai decidir aqui, o cara que conseguir subir de patamar, porque, vamos ser justos, você consegue ver os dois fazendo isso nessa partida? Não. Não, acho que não. Dificilmente qualquer um dos dois vai ter um jogo de 4, 5 touchdowns. Claro, pode acontecer, mas é difícil pela força das defesas. Então, o quarterback aqui desse jogo, que tiver 1 ou 2 touchdowns a mais que o adversário, ou que não tiver turnovers, isso vai ser muito importante. É um duelo interconferência, então para playoffs não é tão importante assim, mas em narrativa, sem dúvidas, o é. Outra coisa que pode definir muito esse jogo é o jogo de chutes, né? O kicking game, né? Field goals, posições de campo, o time que conseguir colocar o outro quarterback numa situação que ele tenha que marchar mais o campo, vai ser muito importante. Às vezes a gente desconsidera o trabalho do punter, esse tipo de coisa, nesse tipo de jogo é de suma importância. Exato. O que mais temos aqui? Deixa eu ver quantos minutos a gente está. Ih, caramba, 15 minutos já. Vamos acelerar. Então. Passa rápido, né? É. Esse aqui é Libertadores, né? Esse aqui é faca na caveira e com a volta de um certo quarterback fica mais divertido ainda. Exatamente. Vale lembrar, então, que o Ben Roethlisberger volta para essa próxima temporada e a gente tem aí o Pittsburgh Steelers. Sabe, a gente tem que falar mais do Pittsburgh Steelers, né, cara? Porque passou batido, mas foi uma das principais defesas da NFL no ano passado. O TJ Watt teve números formidáveis de pressões e de sacks. O Minka Fitzpatrick valeu demais uma escolha de primeira rodada, encaixou com uma luva, teve pick six. Então, agora com a volta do Ben Roethlisberger, a tendência é que esse time, no mínimo, brigue por playoffs, até porque são 7 vagas. E vale lembrar também, os Steelers levaram os Ravens para uma prorrogação ano passado. Sim, é verdade. Bem lembrado. E assim, é um ataque. O Big Ben já não é mais jovem, volta de lesão, mas ainda é um bom quarterback, né? A gente não, acho que não tem muitas dúvidas quanto a isso. E a defesa é formidável. A defesa é. Você tem capacidade de gerar pressão de todos os lados. Você tem o Minka Fitzpatrick, que chegou no meio da temporada e tá voando. O corpo de linebackers é bom. Tá? O ataque não é ruim, tá? Tem bons jogadores. O Deontay Johnson é um bom recebedor, o James Washington está se desenvolvendo, o Juju. Então, assim, é um time dinâmico que pode dar trabalho, muito trabalho para o Baltimore Ravens. E aí, o que eu acho é o seguinte, num jogo tão duro como esse, de rivais de divisão, se os Steelers abrem duas posses, eles obrigam os Ravens a mudar aquele plano de jogo deles. E a gente vai ver como o Lamar se comporta numa situação dessa. Contra o Tennessee, ele não conseguiu dar a volta por cima. Será que os Ravens melhoram nisso para essa temporada? É uma coisa interessante nesse jogo para mim. Sobre o Lamar, você... Não sei se dá para falar esse termo, né? Porque ele tá indo pro terceiro ano e tal. Mas você vê uma regressão à média? Ou uma... O termo que eu ia falar, que não sei se dá para falar, é ressaca de segundo ano, sophomore slump. Sophomore slump, mas você vê uma regressão à média? Possível? É. Mas a regressão à média, você vê como assim, possível? Tá? Lembrando que o J.K. Dobbins chega aí e pode ajudar muito. Eu acho que é assim... Todo quarterback tem o seu ano de novato quando ele tem um ano inteiro como titular, ou pelo menos mais de meia temporada. Então, para mim, o Lamar teve o ano de novato dele no ano passado de vez. E agora sim os times conseguem saber o que é o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson. Então, sim, minha resposta é sim. Não espero a mesma produção do Lamar Jackson. Você não espera, mas qual a projeção? Acho que dá para projetar, assim, pensar. Eu acho que o Lamar vai ter mais dificuldade no jogo corrido. Os Ravens com todo vão ter mais dificuldade em implantar esse jogo corrido deles, esse jogo corrido tão pesado, e aí o time vai ter que se moldar de uma maneira diferente. Acho que uma boa alternativa é tentar atacar muito em profundidade, jogar com vários recebedores em profundidade, e aí sim abrir espaço ali na frente para o Lamar poder correr, e aí ele vai ter que evoluir como passador. Mas isso. Eu acho que em alguns momentos isso não vai acontecer. Vai ter times como os Steelers que têm armas para defender em profundidade e conseguir parar essa frente. O corpo de wide receivers aqui do Baltimore Ravens tem o Marquise Brown, né, que foi escolha de primeira rodada no ano passado, e ele tá bancando ele mesmo, né? Chegou a dizer, ó, me peguem no fantasy aí porque o negócio vai ficar louco. É. E fora isso, não tem tanta coisa assim, né? Miles Boykin, que é escolha de terceira rodada, Will Snead, que é um expatriado do New Orleans Saints, e a escolha de terceira rodada deste ano, o Devin Duvernay de Texas, para jogar aí no slot. Então, não é como se os Ravens tivessem aí um absurdo de corpo de recebedores. O Lamar mesmo vai ter que evoluir o nível. Exatamente. E você também acredita numa volta do Lamar, ou para você, eu quero saber a tua opinião. Ele já teve o ano de novato dele naquela temporada que ele ficou no banco do Joe Flacco um período, e ano passado já no Lamar mais consolidado. O que eu acho é o seguinte, Davis, a gente tem que sempre pensar no contexto e na competição. Sim. A AFC North vai estar mais forte nessa temporada. Ah, sim. A tendência é essa, Toda a AFC North. Então, os jogos dos Ravens contra os Bengals, por exemplo, a gente dava como dado pro Baltimore Ravens. Neste ano não é tão dado assim 100%. Né? O time tem, na prática, duas escolhas de primeira rodada estreando neste ano. O Joe Burrow, quarterback, e o Jonah Williams, left tackle. O Jonah Williams, acho que ano passado não jogou. Não jogou. Né, na intertemporada. Então, é um reforço para lá de importante. Então, Davis, considerando isso, eu não vejo a mesma produção do Lamar. Assim como eu não via o Mahomes passando para 50 touchdowns no ano passado. Eu cheguei a bater nessa tecla. Isso não quer dizer que o cara vai regredir pro ano de calor dele, ou que vai ter mais interceptações que touchdowns. Eu só não vejo a mesma produção acontecendo, porque esse é o fluxo natural das coisas da NFL, né? São 6 meses aí dos coordenadores defensivos estudando o que se destacou. Né? E aquela frase, aquele ditado oriental, agora não lembro se é japonês ou chinês, vale muito. O prego que se destaca é martelado. Então vai estar todo mundo de olho no Lamar Jackson para não ser ownado pelo Lamar, né? Exatamente. E é o que eu falo, eu acho a fórmula de correr com a bola exageradamente como os Ravens e os Titans tiveram, ela é sustentável durante uma temporada. Depois, eu acho que ela já não tem mais tanta efetividade. É, o jogo terrestre dos Ravens também, eu não consigo apostar que os Ravens vão quebrar de novo o recorde de mais jardas terrestres da história da NFL, né? Então, a regressão à média é uma coisa que acontece. Às vezes ela é mais forte, às vezes ela é mais fraca, mas não é como se a gente pudesse dizer aí com certeza absoluta que sim e que não. O que eu vejo é uma regressão. E eu vejo uma regressão leve, sinceramente. Porque o Lamar, porque a gente não tá falando de uma questão esquemática. Acho que isso é importante dizer também, né, Davis? Não é que nem os Falcons com Kyle Shanahan, que a gente podia bater mais forte nessa tecla, porque o Shanahan tinha saído como coordenador ofensivo e ido pros 49ers. Naquele caso era esquemático. Aqui é talento puro. É verdade, aqui é talento puro. E o Lamar tem isso, né? E eu acho que assim, o Lamar também tem uma coisa que a gente tem que valorizar, que é a curva de evolução. É um cara que ele aprende rápido, isso vem desde os tempos dele no college. Quem pega o Lamar da primeira temporada dele no college para a última, a gente nota uma curva de evolução muito rápida. Então eu concordo com você nesse ponto aí. Exato. Deixa eu responder o Bulho aqui. Bulho, estou gravando o podcast. Vai se catar. Aguenta aí. Vamos lá. O que mais temos aqui, Deivão? 22 minutos já, né? Eita, nós temos mais 2 jogos pra falar. Voltamos a 93 de novo. E esse 93 era, ó, pica, hein? Belo ano, hein? Belo ano. 1993, 49ers e Cowboys, que era basicamente o Super Bowl antecipado, início da década de 90, e uma grande rivalidade, que era rivalidade também na década de 70. Pouco falado isso, inclusive. Tem um documentário da NFL Filmes, naquela série, não é Countdown, é Timeline, eu acho que é isso, mas é um documentário que conta essa rivalidade, que é muito bom, inclusive, até porque as duas cidades, Dallas e São Francisco, elas são completamente diferentes em questões sociológicas também, né? São Francisco é uma cidade muito mais liberal, em termos sociais, etc. Dallas é uma cidade muito mais conservadora, então é muito, muito legal esse documentário. Se vocês tiverem Game Pass, deem uma olhada lá. Sobre isso, Davis, a gente fala depois, vamos falar sobre o jogo em si. Esse é o primeiro Sunday Night que você coloca aqui, inclusive você colocou só um Sunday Night, né? Só um Sunday Night, é pra mim o melhor deles. Eu tenho muitas expectativas com esse novo Dallas Cowboys, esse Dallas Cowboys que pra mim fez um draft maravilhoso, top 3. E os 49ers é aquilo, é um time muito bem treinado e muito bem montado, né, Kurt? A gente pode não concordar com alguns movimentos, algumas coisas, mas é um time muito bem treinado. Kyle Shanahan, apesar das patinadas aí no Super Bowl que ele teve, seja como coordenador, seja como treinador, é um treinador muito bom, ele consegue tirar muito dos jogadores que tem. Então, disso que vem muito a minha expectativa. Entender um pouco esse Dallas Cowboys, a gente já vai ter entendido na semana 15, e esse time muito bem treinado do San Francisco 49ers. Exatamente. E o que eu ia dizer? Não necessariamente esse jogo pode estar no... Ah, não, se bem que os Cowboys... Não, eu tô pensando no Jason Garrett aqui. Os Cowboys devem ir para os playoffs esse ano, então esse jogo aqui vai ser importante sim. Os 49ers certamente são candidatos. Então, eu tava pensando, que eu fiquei tão na cabeça esse negócio do Sunday Night ser flex schedule, que eu fiquei tipo, ih, será que vai mudar? Mas não vai, eu acho que não vai mudar não. Muito difícil que 49ers... Claro, a menos que vão bater na madeira, mas o Garoppolo machuca de novo aí e afunda o time, que nem aconteceu há 2 anos, né? Não é como se não tivesse acontecido, inclusive, no passado recente. Não torci para que não aconteça. mas um jogo interessante. Inclusive, um matchup que eu já destaco aqui, claro que tem muita água para rolar, como eu falei, infelizmente lesões acontecem, mas o Dallas Cowboys tem, para mim, uma das melhores duplas, Davis, de linebackers contra o passe. E uma das maiores virtudes do esquema tático do Kyle Shanahan é o Kiro no meio do campo. É o Kiro no meio do campo, é essas jardas pós-recepção, passe curto e jardas pós-recepção, esse tipo de coisa. Então, é muito, muito bem tocado. É um confronto esquemático muito interessante também, né? É, e esses dois linebackers que você citou não tinham tanto apoio de um miolo de linha defensiva para parar o jogo corrido que hoje os Cowboys têm. Com o Jerod McCoy, com o Dontari Poe, com a chegada também do Neville Gallimore draftado. Então, tudo isso vai ajudar demais ainda a parar o jogo corrido. E a mudança de coordenador defensivo, agora é o Nolan lá, em vez do Martinelli. E por aí vai, Marinelli, desculpa. E, então é um confronto esquemático muito interessante. Pode ser que esse Cowboys seja uma kryptonita no confronto, no estilo, no casamento de estilos com o San Francisco 49ers. Exato. Então vamos ficar de olho nessa partida aqui, e é um jogo que vai explodir de audiência, muito provavelmente. Meu Deus, né? Lá enorme, nos Estados Unidos, né? O Dallas Cowboys segue sendo o America's Team, né? Segue sendo aí o time mais popular dos Estados Unidos e etc. Deivão, vamos terminar aqui com... Antes de falar o último jogo, deixa eu dar uma olhada aqui em menções honrosas, né? Pra gente não... Porque não vai que a gente esquece de algum, etc. Vamos ver aqui. Schedule. Papapipapopó. Vamos lá, Sunday Night, vamos ver se tem algum aqui que a gente tem que mencionar. Acho que a abertura da temporada, que tem o selo Sunday Night, vale a pena a menção, Texans e Chiefs. Packers e Saints, que pode ser o último, Rodgers e Brees. Acho que é válido também, né? Vale sim, Rodgers e Brees, apesar de não ter tantas expectativas para os Packers esse ano, mas ainda é um bom time. Deixa eu ver uma coisa aqui. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rams e 49ers na semana 6 pode ser um termômetro interessante para os dois times na temporada. Especial para os Rams, que é um dos times que eu tenho menos expectativas nesse ano. O que mais? Cara, vai ter uma pá de jogo aqui que vai ser mudado no Sunday Night, viu? Esse Ravens e Patriots aqui, eu não sei se vai ficar não, viu? Acho que cai também. Depende muito do como os Patriots começarem a temporada, né? Sinceramente, não sei. Steelers e Bills no Sunday Night de novo, ano passado, mudou para o Sunday Night, inclusive, os dois times estavam numa briga por playoffs. É, esse Titans e Packers aqui também, acho que já dá para colocar no telhado, mais pelos Titans do que pelos Packers. E Broncos e Chiefs, eu acho que é uma menção honrosa no Sunday Night, né? Os Broncos aí investindo bastante no ataque. É verdade. Vamos ver como é que esse time do Broncos vai se comportar. É um jogo muito importante pro Drew Lock, cara. Tem um texto meu que tá para entrar no ar e eu falo isso. Ganhar dos Chiefs é uma das missões importantes para ele esse ano. Mahomes ganhou as 5 vezes que jogou contra os Broncos. Uma hora vai ter que derrubar. E no Monday Night, eu acho que Bills e Patriots na semana 16, a gente tem que mencionar. No passado eles também jogaram na semana 16 e acabou definindo os rumos aí da divisão leste da conferência americana. Deixa eu ver se no Thursday Night tem alguma coisa de menção honrosa antes da gente falar do último, que é justamente um Thursday Night, né, que o Davis coloca aqui. Tá, velocidade da luz aqui o site da NFL, viu? Ave Maria. Goodell não pagou a conta. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, o site da NFL.com tá sempre devagar, é incrível. Dolphins e Jaguars. Socorro, hein? Esse calendário do Thursday Night tá sucateado nessa temporada, hein? Esse tá lá na outra lista. Nossa, cara. Tá bem sucateado, hein? Gente do céu, ano passado tá bem mais forte, os dois últimos anos estavam bem mais fortes. Mas o último Thursday Night da semana 16, que é numa sexta, no Natal, é Vikings e Saints, confronto que já aconteceu duas vezes nos playoffs recentemente, e vamos ver se o Saints consegue aí sair com a vitória, depois de uma derrota, um buzzer beater, né, aquela recepção do Stephon Diggs, num Ave Maria praticamente, no final do jogo, e na prorrogação ano passado, aliás, esse ano, né, foi em janeiro, mas temporada passada. Desculpa, cortou aqui, curti. Deu um corte na última frase. Desculpa, Davis. Os Saints perderam duas vezes, e uma no estouro do cronômetro e a outra na prorrogação. É, exatamente. O jogo, para mim, cara, eu tenho muitas expectativas em torno dos Saints esse ano. Então, eu acho que é um jogo bem interessante aqui. Talvez até valendo para os Saints desculpa, para os Vikings, uma vitória na divisão. Pode estar ali numa briga com os Packers nesse momento e tal. E aí, se enfrentar um Drew Brees numa semana, num jogo desse, é muito complicado. Acho que é daí que vem a minha expectativa para essa partida. Muito bueno. Drew Brees aí, só Deus sabe se vai para o último jogo da carreira ou não. Né? Último jogo da carreira, ó. Última temporada da carreira. É, lembrando que o James Winston é o seu reserva, e não o Taysom Hill, pelo amor de Deus. E tem o Taysom Hill também lá, né, que é um monstro esse rapaz. Essa fera aí, meu. Essa fera. Canivete suíço. Ai, meu pai do céu. Deivão, é isso, né? É isso. Acho que são os melhores jogos da temporada. Como eu falei no início, isso aí pode mudar muito no decorrer do Sem dúvidas. Como a gente falou, tem certos jogos que a gente acha que vai ser do cacete. Infelizmente, lesões acontecem. Todos os prime times do Pittsburgh Steelers ano passado, por exemplo, a gente tinha uma expectativa muito maior que acabou indo pro buraco com o Ben Roethlisberger machucando. Faz parte do esporte, infelizmente. E ainda mais a posição de quarterback, que tem um gap muito grande, né, do titular pro reserva, geralmente. Então, a gente fala agora em maio, né, porque o calendário acabou de sair, para ser um aperitivo, né? Fala assim, ó, semana que vem eu vou comer um bife à parmegiana. Às vezes você acaba não comendo esse bife à parmegiana, pode ser que você coma uma pizza. Vai lá, pode ser que você coma um home ops. Você sabe o que é home ops? Não, o que que é isso? Home ops é uma coisa que tem aqui na minha região, é uma conserva que é uma sardinha crua com uma cebola no meio. Parece interessante. É o famoso sushi de pobre. Parece interessante. Olha, parece interessante. Só que come e... Buf. A minha onomatopeia chega, o que chega. É. Que ontem, depois do podcast, você fez buf também, né? Então... Assinante querido do nosso site, um beijo carinhoso pra vocês. A gente se despede aqui e até uma próxima. Valeu, tchau.